de quebrada. Mordeu no Facebook, ela não dá moral, muito menos me curte, compartilhei e tal. Sua foto em reboot, publiquei no seu status que era a mais linda do book. Ela é a modelo no Facebook, ela não dá moral, muito menos me curte, compartilhei e tal. Sua foto em reboot, publiquei no seu status que era a mais linda do book. Ela é a modelo no Facebook, ela é linda, muito linda, tipo princesa virtual. Curte suas fotos, comentários, nem sequer me deu moral. Ela é top, só de short curto, eu passo é mal. Gata faz parte do meu mundo, tipo novia atual. Ela publica, compartilha, ela é divã do Facebook. Entre conversa com as amigas, ela é Tumblr e e-boot. Ela no Ice, que eu dizendo seus mistérios, suas virtudes. Depois das 11, ela online, eu acho que é de costume. Gata essencial, seu perfil sem namorado, a mais linda de todas no mural, tá publicado. Modelo Facebook, charmosa, ninguém discute, linda, virei seu fã, é, ninguém modelo discute. Modelo Facebook, não. Ela não dá moral, muito menos me curte, compartilhei e tal. Sua foto em reboot, publiquei no seu status que era a mais linda do book. Ela é a modelo Facebook, ela não dá moral, muito menos me curte, compartilhei e tal. Sua foto em reboot, publiquei no seu status que era a mais linda do book. Ela é a modelo Facebook, uma princesa, uma beleza de mulher. Ela é perfeita, uma deusa, dona que todo homem quer. Ela simplesmente assim, pois admiro sua rotina. Facebook, aposta no book, a foto mais linda. Comentei, compartilhei, adorei sua foto capa. Ela é linda, realmente não dá chance, nem mesmo fala. Ela é metida, desinibida, são poucas chances. Essa gata virtual não dá moral nenhum instante. Não bate papo, não conversa, nem mesmo no Tumblr. Pode fugir que vou fazer tudo ao meu alcance. Mas se eu te pegar, vai ser muito marcante. Só love, love, eu e você, gata, me dê uma chance. Publicar no Facebook, que é mais linda do book. Comentar no seu estado, curtir suas fotos, virtudes. Ela sabe que ela é linda, faz pose de gostosa. Publica lá no Face, te pego poderosa. Modelo Facebook, ela